fazer como a aeronave está iniciando na interseção Papá. Segue como número 2, reporte na interseção, altímetro no 0-1-5. 0-9-4. 0-9-4, para o 368, desce para 4.000 pés, o ajuste no 0-5. 4.000 no 0-5, navegando 368, da TV. Controle 6319, informa desvio à direita da rota proa 230 aproximadamente, mais 75 milhas de desvio de informações. Deixe-me pedir 6319. 6319. Eu vou fotorizar a Daniel e manter 1-7. Está rodando a paz de LED Papá, o fundo será na pista 1-0 ou 1-7? 1-0. Graças. Já que não autorizado para seguir direto o CEAS, eu reporte quando visual com o campo. Você vai falar em 1-2-1-2-1-1? Agora direito, 2-1-1-2-7-8-0, boa. Alfa Golf Charlie, reporte na interseção Papá, altímetro 1-0 no 4. Voo 2065, autorizado, decolar para o 1-0-1-1-0-0-8-9. Voo decolar 2-0-1-1. Alfa Golf Charlie, reporte na interseção Papá, altímetro 1-0 no 4. Meu Golf sente uma posição aguardando. Na 6319, após desvio, vai Mótima. Após desvio, Mótima, 6319. Controle 1-2-0-8, alemão, ok. Controle chamador, bom dia, gol 2065. Gol 2065, bom dia, contato radar, sua para o nível de voo 360, via saída da El. Via da El para 360, gol 2065. Vitor Charlie Hotel? Gente. O ajuste em Salvador 1-0 no 4. Bravo. 1-0-9-4, após o Terra Vitor 368, está autorizado a final da RINAVE e reporte passando o Terra Vitor 366. Branca, após o 368, autorizado a RINAVE. Para poder confirmar, o ILS não está desativado. A gente está tendo, a gente recebe marcações dele aqui, ele só não está confiado, é isso? É afirmativo, ele está em teste o procedimento em uso ao RNAV. Ah, possível, é só para saber. Obrigado. É possível voar na flor do 366, devido a informações no 368, a gente reduziria mais a velocidade. 094, está autorizada a flor do 366. 2036, 0994, obrigado. Leste Quebec, Quilo, chame a torre, 1925. Na frente de morte, 63, sou nono. Gente, se não é 63, chame Recife, 1251. 251, 631. Papá, Juliette, papá, passou Duna. Para Romeu, papai de leste, papai, chame a torre em 1-9-8-9-5. Chamar a torre em 1-9-8-9-5, papai de leste, papai. Torre, bom dia, o papai Romeu, papai de leste, papai, passou Duna, está visual. Romeu, Romeu, Golf, decolou 2-0, chama controle em 1-2-0, deixa 8, bom voo. 1208, graças a Deus, Stefan. Papai Juliette, papai, continue a aproximação, reporte botando 372, tráfego ainda 9, sabe? 163 acionado na árvore. É Romeu, Romeu, Romeu Golf, bom dia, contato radar, para o nível de voo 040, vou direto à árvore. Direto à árvore, Romeu, Romeu Golf. No 4207, acione identificação, autorizada a chegada a bom, fidação para 4 mil pés, o ajuste no 014. Papá, papá, Quebec, Mike Lima, na Lima, chama só 1-2-1-2-1-1. Mostra o golfe uniforme, siga a aeronave à frente, está esquecendo via pista, autorizado o cruzamento, Quebec, mais clima, na Lima, chama só linha no desvão décima 1. Para 2.500 pés, autorizado a final da aeronave, reporte passando 366. Certo, autorizado a aeronave, 2.500, reporte 366, gol 190, nosso mais. Alô, meu irmão, um abraço, meu velho. Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado direto destino. Romeu Golf, direto destino, graças. Não interfere com a sua pergunta. Papai direto, papai, sim, entrada. Papai direto, papai, autorizado pouso 1-0, vento 1-0, 1-0, grau 08, né? Livre pouso 1-0, papai direto, papai. Confirma, pai. Autorizo 060 por Romeu Golf. 0060, Romeu Golf. Romeu Golf. Quebec, reporte na final, 1-7. Prossiga com a aproximação, reporte contra a final. Quebec, reporte na final, 1-7. Por gentileza, torre coordenal, agora também para ir no Angarabá, Quebec. Confirma, Batonha. Gentileza, coordenar uma condução da Embraer no Angar da Mata, para Quebec Kilo. Gente, quantos passageiros? 02. Gente, realizará um 360 curto pela esquerda, reporte final na 7. Quebec Kilo 360 curto, será curto final. Confirme para a torre. Aeronave na curta final para pouso 1-0, já será autorizado para decolagem e manter a posição. Desde o residente Quebec Kilo 360 nesse momento. Confirme. 360 para Quebec Kilo, livre o pouso. Afirmo, 360 para liberação da pista, como a aeronave alinhada para decolagem. 360 curto, reporte interceptando final no 7. Quebec Kilo, 360 curto. 366, visão para o campo, gol 0094. 094, chame a torre em 1-9-8-9-5. 895, boa tarde. Boa tarde. Torre, boa tarde, gol 0094, final, visual para o campo. Gol 0094, continua a aproximação, reporte passando 372. Repassará, está baixado e travado. Charlie, autorizado o decolapso no 7, 1-2-0 graus, 1-0. Juliette, Chevetilo, reporte escuta final no 7, sem resistões para aproximação, informa o banho aproximando final no 0. Juliette, Chevetilo, resolve. Zero 05, bom dia. 05, relacionado. Sim, tem condições de taxar até onde? E se prosseguir abaixo a altura até a cabeça do aeroporto, informa uma aeronave para pouso no 7 e uma aeronave para pouso no 0. Vinete, é aquilo autorizado, pouso no 7, vento 1, 9, 0 graus, 1, 9, 9. O região 05 autorizado inicialmente somente até a interdição hoje. Juliette, papai levou a pista, chama a sala em 1, 2, 1, decimal 1. O Alfa Golf Charlie decolou ao 25, chama controle em 1, 2, 0, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde. Passou 372, gol no 094. Gente, o gol no 094, continua a aproximação, aguarda a autorização para pouso. Alfa. Juliette, Quebec, Kilo, Solo, ao 26, taxi, realiza o backtrack, taxi até a base, já foi solicitada a viatura para apoio. Região 05, taxiando a baixa altura viária Gramada, sem interferência com a aeronave na pista no 7, sem interferência com a aeronave na função no 0 para pouso, aguarde para decolagem. Já realizando o cruzamento no taxi, na aeronave, sem interferência da próxima onda, a onda no 0 e a 1094, autorizado pouso no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 9. Pouso na 10, voo no 0, 94. Autorizado a final da aeronave, reposta passando o serraço de 3,66. 2,065, chame Recife em 1251. Recife, Recife, ano, primeiro, bom dia. Bom dia. Bom dia, Chileno. Tempo de voo, 1 hora, o comandante Major Erlon. Confirme as últimas informações nós recebemos. Somente 1 hora de tempo estimado de voo. Comandante Major Erlon Lima. E um... Pelo meu, por gentileza? 04, padrão. Sim. Adiante 05, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, bom dia. Padrão 05, o Brasil em condições visuais e eleitoral, mas fica permanente o controle. Mas fica permanente, 05. 094. Livre a colagem, pistão no 0, vento 1-9-0, graus 1-9-0. Livre a colagem, pistão no 0, vento 1-9-4. Oi, papai, papai, prossiga em Lima, Mike Quebec, autorizado ingresso, táxi até a base, reporta de estarista. Milhas, sudoeste de Salvador, tem frequência livre para as coordenadas. Autorizado, ANEM, mantendo 0. Ali, Matão, 0, vou fazer. 14, decolou 3, 0, chama controle 1208, bom voo. 308, tenha um bom dia, até mais. Sou de Salvador, gol. 1184, bom dia. Estou no 184, bom dia. Contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 370. Via PUCA 370, sem restrições. Gol, 1184. Papa Romeu, Alfa Golf Charlie. Estou em Recife, na frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0. 4207 está atrasado na aeronave da 10. Azul 4207, complete a final e chame Torre, Salvador, 118, decimal 95. 1895, azul 4207. Controle, gol, 1184. Possível? Vamos precisar uma curva esquerda, evitar formações. Pro de Aracaju, nos agradaria. Evitaríamos formações, deixando a direita. Gente, inicialmente está autorizado o desvio, gol no 184, aguarde para após o desvio voar a Caju. Gente, é autorizado o desvio, os ascendentes 370, 1184. Gol no 739, acione identificação, confirme se está efetuando o desvio ainda. Efetuando desvio, agora para o 065, e é autorizado após o desvio. Gente, após os desvios, está autorizada a Proto Serra Vista 368, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. Desvio 368, 4 mil pés, desvio 1015. Patrulho, bom dia, Romeu Golf Vista, cola da Alma 0, passei da Conde. Papatango Romeu Golf Vista, contato radar na decolagem, suba via saída Conde e suba para o nível 090. Romeu Golf Vista, via Conde 090, grato. 4207, avistado pouso autorizado no 0120 graus 089. 120 com 8 livre pouso, azul 4207. Na sua escuta. Suba e mantenha nível de voo 330 e após desvio está autorizado Aracaju. 330 após desvio Aracaju, solicita como nível final 330, é possível? Afirmo, aguarde consciência. Afirmo. Ajuste no 0 no 5. Vou no 84, autorizado nível final 330, chame agora o centro Recife, na frequência 125, decimal 45, secundário 126, decimal 85. Chamará Recife 125, 45, 126, 85, nível final 330, agradece, bom dia. Bom. Ponto de espera para ingresso na pista no 7, Vitorino e Juliette. Azul 4207, solos 37, libere pista direita e chave solo, frequência 1211. Frente, direita, 211, solo azul 4207. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 7, o vento 120 graus, 109, Vitorinha Juliette. Eu sou Salvador, gol no 648, está próximo da Taxi Índia, para alinhar e decolar, vamos lá. Gol no 642, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 109, gol no 642. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, gol no 642. Livre ingresso, à sua direita, 120 graus, 109. Já, você vai decolar, 142, obrigado. Cara. Uniforme após a corrida, autorizado. Alinhar e manter a cabeceira no zero, Oscar Golf, uniforme. Mantenha o ponto de espera, Vitor Charlie Hotel. Vitor Índia Juliette, decolou os 39, reporte passando farol de Tapão, Vitor Índia Juliette. Reporta lá, Júlio. no 648, decolou os 39, chame controle, frequência 1208. Bom dia. Controle 1208, voo no 648, obrigado. Doutor Índio Juliette, chama agora o controle Salvador, frequência 1208, até a volta. Até a volta 208 agora, graças a Deus. Situacione identificação, mantenha a proa de TAP para a chegada à mar e ajuste no 095, desça para nível de voo 050. 050, controle com aquele cardeal, bom dia, vou passando o Vitor Índio Juliette. Papa Tango, Vitor Índio Juliette, contato radar. Mantenha a corredora Xé, 1 no mil pés, reporte farol da barra, assim que possível ser estimado de pouso em Cairu. Estima de pouso ao zona 202. 202. Controle, bom dia, Gono 648, decolou. Gono 648, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Via Puca 350, 648. Reporte, táxi, Charlie, India Echo. Do táxi, reporte na interseção Papá. Papá, Charlie, India Echo. Papá, Tango, Vitor, Charlie, Hotel. Ali mantém cabeceira 1 a 0. Plano 739, está autorizado o procedimento RNAV da pistão no zero, reporte estabilizado. Estabilizado, é bom. Controle Salvador, Papatango Oscar, Golf Uniforme. Papatango Oscar, Golf Uniforme, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 100, controlado as restrições da saída, voe direto Momo. Salve, tem saída bom para o nível de voo 100, canceladas as restrições. Oscar, Golf Uniforme. Dado ingresso na pista 17, reporte alinhado, cabeceira 17, Charlie India Echo. Oscar Golf Uniforme, da presente Momo. Apresente Momo, Oscar Golf Uniforme. Hotel, decolagem autorizada, pista no zero, vento 1-0 graus, 089. Pista no 7, autorizada decolagem, 1-0 graus, 089, papapá, Charlie, India Echo. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Índia Juliette em operações, se dá reportar no local sem frequência livre para autocoordenação. Engenho Eco decolado aos 4-4, mantendo 1000 pés, linha do litoral, reporte passado, farol de Itapuã, Charlie Engenho Eco. Reporte farol passando farol de Itapuã, Pousa ao Zuno 4, 4-0, senhora, olha, chegou o filiforme. Transfere controle, frequência 1-208, bom dia. 208, bom trabalho, senhor. Vitor Chalotel. Batango Vitor Chalotel, contato radar decolagem, suba uma centena via Arboruno. Vai bater o perfil da saída Arbor, Vitor Chalotel. Cancela da presença, está em condições visuais, solicita o nível de voo 085, acha Golf Uniforme. Gente, acha Golf Uniforme, voo ISR cancelado, Azuno 345, sube e mantém condições visuais no nível 085, direto de destino. Posso manter nível de voo 085, Oscar Golf Uniforme. O Vitor Charlie Hotel, confirmo que tem condições de atingir uma centena até 1.5 milhas de Salvador. Ok, vai acender uma centena, Jonathan. Doutor Charlie Hotel, confirme se tem condições de atingir uma centena até 1.5 milhas afastado de Salvador. Afirmativo, vai acender, o Jonathan. Controle de Salvador, Charlie Eco, passa para o Tapão. Papapá, Charlie India Eco, mantenha a corredora chão no mil pés, reporte para da barra. Reporte para da barra, Charlie Eco. Decolagem até 2 mil pés, decolagem autorizada, pista 1-0, 1-3-0 graus, com 1-0-9. Decolagem 1-9-0, 1-9-4-8. 1-9-4-8, chame Recife, 1-2-5-4-5, alterna 1-2-6-8-5. 2-5-4-5, 2-6-8-5, 1-5, 4-5. Afirma, bom voo. Bom, 1739, complete a final e chame torre 118.95. 1895, bom, 739. Torre Salvador, gol 1739. 1739, sente do tráfego, continue a aproximação, pista 10, vento 130 graus, 109, aguarde autorização de pouso, gol 1739. 739. A linha é confine para o controle se vai manter 1 no meu pé pela linha do litoral até Ilhéus. Afirma. Gente, tem estimado para pouso? Ao Zuno 441. Zuno 441 no copiado, Charlie Jack. Salvador, muito bom dia, Azul 2770, decolado na Coral. Azul 2770, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 2 mil pés após saturizado direto Coral e ascensão para nível no 60. Passando proa até 2 mil, depois direto Coral 60, 2770. Azul 2770, suba e mantém inicialmente nível de voo 060. Inicialmente 060 para Azul 2770. Azul 2770, informa o tráfego 3 para 2 horas, 8 milhas, rumo oeste, um Papa Alfa Tango 4, cruzando 080 em subida a uma centena. 2770, ciente, não possui tráfego no TPS. Ciente, está reautorizado o nível 070 para o Azul 2770. 070 para o azul, 2770 e tem o tráfego onde esquece. Vai superar o tráfego para prosseguir na subida, o azul 2770. Controle autoriza Papa Tango, frente ao hotel, voar direto do destino, nosso radial será 252. Olha o hotel, mantenha a proa de água, após água está autorizado voar direto de chão. Ciência, alô hotel. Sois 770, suba e mantenha nível de voo 090. 090 para o azul, 2770. Tráfego anteriormente informado, agora 2 horas, 9 milhas rumo oeste, subindo e mantendo uma centena. 2770, tem um tráfego, não esquece. O tráfego superado, suba para o nível 160 sem restrições. Para 160 sem restrições, azul 2770. 98 está estabilizado em Renato, visual. Então 3198, complete aproximação, aguarde transferência de comunicação. Para instruções de TAC, ouvida a viatura fazendo uma revisão no trecho da Taxway. Sim, fecha a mão, 739. 739, liberando, bom dia. Frequência livre para alto. Apenas para informação do comandante, temos um tráfego para Cairu, um Papa Alfa 32 com matrícula de Papa Tango Vitorinho de Juliette, mantendo no meu pé. Está presente, tem frequência livre para autocoordenação. Ao sair, livrar terminal Salvador a 60 milhas. Está autorizado chamar Ilhéus na frequência 120, décima 1. Está indo para Cairu Lourenço. Está agora próximo através de Valença já. Tango Romeu Golf Vitor. Vitor, controle. Meia dúzia de milhas para a posição Conde. Serviço radar encerrado. Chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. Zuno 98, complete a final e chame Torre Salvador 118, decimal 95. 95, obrigado. O Vitor Kilo Quebec, prossiga. Vitor Kilo Quebec, confirme o tipo de equipamento. Gente, vamos botando Vitor Kilo Quebec, acione o transponder 0141. Mantenha, está autorizado em condições visuais, direto Feira de Santana, reporte. gente para informação de voo alerta, chame o controle nessa sequência. Continue a aproximação, pista no zero, vento 1-0 graus, com 08 nós. Pista já está liberada, pouso autorizado, da 3198. Certo, livre pouso, confirmando no 0-4. Ajuste no 0-4, correto. Certo, obrigado. Fala. Oceanerme 140, decolou 55, chame controle Salvador em 1208, um bom dia. 208, bom dia. E mantém em condições visuais do nível 1-05 o Vitor Chaletel. Chaletel. Chaletel 140, decolou na Cisco. Chaletel 140, contato radar na decolagem sobre a Via Puca, para o nível de voo 350. Via Puca 350. No 98, solo 57, libere a direita, chame solo frequência 1211. A liberar a direita, 211, obrigado. Cala. Controle Salvador, Papa Tango Victor Hotel, está na ideal descendo. Papa Tango Victor Charlie Hotel. Descida a critério do comandante, 41 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, tem frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 128.8, até 126.0. 228.260, Victor Hotel. Torre Salvador, o azul 2710, não pode esperar. 2710 autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar 2710. Do centro Recife, a posição está de 10 horas, 5,6 milhas rumo nordeste. É um Bravo Eco 20, inicialmente mantendo o nível 170, destino Feira de Santana. A partir de agora, o senhor tem a frequência ali para auto-coordenação. Está 4,3 milhas noroeste de Salvador. O serviço está encerrado. Para o serviço de informação de voo e alerta, chame Recife agora na frequência 1-2545, alterna 1-2685. Chame 61140, chame Recife na frequência 12545, alterna 1-2685. Zero oito, bom serviço, obrigado. Controle Salvador, azul 2710. Azul 2710, contato radar na decolagem, suba via Conde 1 Alfa para o nível de voo 170. Sobe via Conde 1 Alfa para 170, azul 2710. Azul 2770, controle. 2770. Informa o tráfego, 1 hora, 29 milhas, rumo nordeste, Airbus 320, cruzando 230 em descida restrita a nível de voo 170. Está a 9 milhas agora para a posição coral, serviço radar encerrado. Chame controle Ilhéus, frequência 1-20-1. Controle Salvador é o altura 3740, está cruzando 210 para o 200 da rua de Paris. São 3740, acione identificação, informa o tráfego, posição 2 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, um ATR 72 cruzando nível 150 em descida para o nível 160. Está autorizado descida para o nível de voo 050 na proa de Mari, UTAN 3740. Gente do tráfego, autorizado 50 na proa de Mari, UTAN 3740. Então, 3740, informe a proa e por quantas milhas? Proa 55 por aproximadamente. Gente, após desvios, está autorizado ITAP. Pode ser ITAP, obrigado. Ô, controle Salvador, é o azul 2710, está curvando à direita aqui, na proa 075 por 10 milhas para evitar uma formação, ok? Gente, azul 2710, livre de desvios após que assuma o de Conde. Pode vir pro de Conde e tal, que já estamos pronto o Conde agora. Obrigado. Liga. Gente, o Vitor Kilo Quebec. A critério do comandante despara no 1500 pés. Apenas para informação do, da aeronave. Então temos um outro tráfego para a Feira de Santana. Posição 9 horas, 25 milhas, rumo nordeste. Um Bravo Eco 20, cruzando o nível 130 em descida. Afirmo. Meu Romeu, meu Golf, prossiga. Romeu, Romeu, Golf, informe tipo de equipamento e transponder acionado. Então, Romeu, Golf, ciente. Acione o transponder 0142. Mantenha-se o corredor caixa-prego, zona 1510, o ajuste em Salvador no 014, após, através de Veracruz, está autorizado manter corredores via Paripe. Afirmo, TAN 3740. Após ITAP, está autorizada a proa Serra Vita 366 para o procedimento R9. Afirmativo, após ITAP, Serra Vita 366, procedimento R9. Chanel 6200, acione identificação, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Após desvio, está autorizado para o Odimari. Gente. Afirmado 3740, é número 1, por favor? Afirmo. Pode vai direto à Vida 366? Presente, está autorizado, direto 366. Trato, descendo para 2500. Afirmo. Ok, descendo para 2500, é a Vida 366, está 3740. Está 3740, está autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado. Reportará. Livres desvios, Oxané 0, ou Oxané 6200. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 109. Bom dia, linha e decola, pista 10, voo 1094. Chegou Serra. Pátio da Baibé, meu Pátio 3. Está livre o início de táxi, reporte na Papau, chegou Serra. Chanel 6200.